Tamandaré guerreira, tu és a cabocla selvagem, tu és da nação do Brasil. No alto daquela serra, cabocla tem as cores da nossa bandeira. Tem as cores da nossa bandeira.